Se ainda não, não deixe para depois. Ligue agora. Ajude a evangelizar o Brasil. Espero sua ligação. 0 operadora 41 84010909 dígito 1. Como posso ser feliz se eu pobre, meu irmão? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 8401-0909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Filhos e filhas, nesta hora da misericórdia, a hora que é sua com Jesus. Obrigado àqueles que rezaram o terço comigo. Obrigado àqueles que acreditam nessa hora da misericórdia. E como é forte, né? Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa, essa oração é muito forte. Como é que faz para rezar com o padre? É 0 operadora 41 3221 6070. É um número que liga para rezar ao vivo. E convido que você ligue. Filhos queridos, eu quero lembrar também que todas as intenções de hoje eu levarei às 19 horas na presença do Santíssimo. Além dessa hora da misericórdia, às 7 horas da noite, eu exponho o Santíssimo e ficamos uma hora em adoração e depois a missa. Mande as suas intenções. Mande, a nossa equipe da Rádio Evangelizar está disposta a acolher as intenções. Nós queremos rezar por você e agora com você. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. E você, já deu seu testemunho? Meu nome é Cícera Edilene de Arruda, moro na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. Padre Reginaldo, na novena de Nossa Senhora Aparecida, no final do ano passado, entreguei meu pai nas mãos de Nossa Senhora, pois ele é alcoólatra. Pela graça de Deus, desde o dia 31 de dezembro, meu pai não bebe mais. Louvado somos seja outra Deus. Família. Renovamos o amor que tínhamos por meu pai. E hoje, dia 5 de março, estava indo para o consultório para marcar nas sessões de iodoterapia, nas quais ia fazer morrendo de medo, com o coração agoniante, me entreguei nas mãos de Deus. E chegando lá, padre, mais uma graça foi alcançada em minha vida. Meus exames deram tudo normais. A doutora perguntou se eu tinha uma religião e eu disse, mas é claro, sou católica, apostólica, romana. Ela disse, vá para sua igreja e reze, pois um milagre aconteceu. E eu quero ligar, Senhor, para agradecer e te dizer obrigada, meu Jesus, obrigada, Maria Santíssima, pela graça alcançada. Obrigado, Padre Reginaldo, por renovar essa fé todos os dias em nossas vidas. Obrigada. Amém. Que testemunho maravilhoso, gente. Eu já vou para a palavra de Deus, mas eu estou vendo no site. Agradeço a graça alcançada, Padre. Eu estava ouvindo o seu programa. E naquele dia o Senhor disse: repita a frase do cego. Se queres, Senhor, pode curar-me. Eu escutei o programa e durante o dia todo eu fiquei repetindo esta frase com muita fé. Padre, eu fui curada de uma dor que eu sentia no lado esquerdo. Glória a Deus, eu fui libertada. Luzia, de Tabaporã. Tabaporã, Mato Grosso. Está ali no site, você pode ver. Na hora da misericórdia. Filhos queridos, é graça sobre graça, é bênção sobre bênção. Bíblia aberta, cartilha de oração. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, palavra é como pedra. Precisa ser. Quem sabe o valor, cuida bem do que diz. Texto de hoje, Lucas 11, 14 a 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Alguns, porém, disseram: é pelo poder de Beelzebu, chefe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros pediam a Jesus um sinal do céu, mas, conhecendo seus pensamentos, ele disse-lhes: todo o reino dividido internamente será destruído, cairá uma casa sobre a outra. Ora, se é por Satanás que expulso os demônios, se é pelo poder de Beelzebu que eu expulso, pelo poder de quem vós, então vossos discípulos expulsam? Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, é porque o reino dos céus já chegou entre vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E o evangelho parece um pouco complicado, mas não é não. As pessoas são movidas por admiração e suspeita. Admiração? Porque Jesus cura o endemoniado que era mudo, a libertação do homem mantido escravo pelo demônio, que o impedia de falar. Então o povo começa a perceber que há algo de extraordinário. Do outro lado, começaram as suspeitas e começaram a acusar Jesus de estar agindo por Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. Veja que a suspeita os afasta da libertação. A suspeita os afasta de também eles serem libertados do mal. E Jesus termina dizendo: é pelo dedo de Deus que eu ajo. É uma pergunta, mas no fundo é uma afirmação. Eu queria que agora, existe um salmo que eu gosto muito, existe alguns salmos que me chamam muita atenção, o 50, o Miserere, o 90 e o 22, o Senhor é meu pastor, e hoje nessa hora da misericórdia, eu estou sentindo vontade de mergulhar nesse salmo. E você que está me ouvindo pelo rádio, eu queria que você dissesse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você escutou? E não foi por acaso que acontecem essas coisas. Eu, com o site aberto, li o testemunho da mulher que se apropriou da palavra e dizia assim: Senhor, se queres, pode curar-me. E essa palavra provocou nela um milagre. Você que está me ouvindo, pegue esse refrãozinho do Salmo, O Senhor é meu pastor. Nada, nada me faltará. Tome posse dessa verdade. O meu pastor. Então eu tenho dono. Tem quem cuida de mim, é Deus. Nada me faltará porque Deus me ama. Nada me faltará porque Deus é meu pastor. Nada me faltará porque eu pertenço a Ele. Eu sou a ovelha do seu rebanho. Você entende? Você que vai para a lida, você que vai para o trabalho, você que está sofrendo, o Senhor é meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Mas mesmo assim alguém pode estar do outro lado pensando: é, padre, é fácil para o senhor. Não, não é fácil para mim, não. Também tenho as minhas incertezas. Mas é nesse pé de igualdade que eu digo para você: se jogue nos braços desse pastor. Se deixe cuidar por ele. Está ferido? Diga: Jesus, bom pastor, cure minhas feridas. Oh, meu Deus, já estourei o tempo, deixa eu dar a bênção. É, a gente fica nesse envolvimento com a palavra de Deus. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Jesus, bom pastor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento: Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.